Graça e paz, irmãos e irmãs, nós vamos ler mais um capítulo da Bíblia juntos. Hoje é um dia que muitos de vocês já estiveram na escola bíblica, ou pela manhã, ou à tarde, antes do culto. Grande parte dos irmãos e das irmãs participaram do culto noturno, ou em outro horário, e esse texto então vai como um complemento, além daquilo que você aprendeu na escola bíblica, além daquilo que você ouviu no culto, mas uma palavra devocional. Se porventura houve alguma situação que o impediu, seja qual for a situação que o impediu de estar com os irmãos e as irmãs, essa palavra pode edificá-lo, edificá-la, e isso faz bem, muito bem para as nossas vidas. Nós vamos dar início ao livro, ao capítulo 4 do livro de Primeira Reis. Primeiro Reis, capítulo 4. Repito, Primeira Reis, capítulo 4. Nós só vamos apresentar o relatório no meio do mês que vem, em junho, tá bem? Nós só vamos apresentar o relatório até lá. Enquanto isso, agradecemos Deus por estar levantando intercessores, pessoas que oram, pessoas que divulgam o trabalho e pessoas que ofertam em nossas vidas. Louvamos a Deus pela vida de todos, mas nós só vamos dar números concretos no, na metade do mês que vem, para termos números mais significativos. Enquanto isso, não vou perder a oportunidade de dizer: se você quer passar esse blog Santidade Bíblica, esse WhatsApp, perdão, esse WhatsApp Santidade Bíblica, nesse número que você está recebendo, passe para mais um da sua família, da sua igreja, um amigo. E isso vai edificá-lo. O blog, na verdade, nós temos que dar crédito, é um trabalho espetacular que a missionária Vivian Lopes, além de todas as suas atividades, como astrofísica, como professora, e como ministra de louvor e adoração ao Senhor, realiza. Ela que nos colocou com o blog Logos 7.blogspot.com. Passe para as pessoas também, porque há aí praticamente 40 livros bíblicos. São 39 livros mais os de liderança. Então a pessoa pode se alimentar a hora que ela quiser, e o nosso crédito à missionária Vivian Lopes. E temos o canal no YouTube. Se você não viu ainda, temos ali entre 15 ou 16 ministrações no canal do YouTube, canal Metanoia. Vou repetir: Metanoia. Pastor Sérgio Gama, pastora Margarete Lavoura. Então, enquanto não apresentamos o relatório, pelo menos podemos passar para vocês o endereço, desse trabalho que Deus nos deu, no início de, há 5 anos atrás, para resumir, no início da recuperação pós-hospitalar, e já vão 5 anos, e já vão 40 livros da Bíblia praticamente. Tá bem? Então, louvado seja Deus. Irmãos, com relação ao primeiro livro de Reis, Nós estamos na história de Israel, livros históricos, particularmente falando sobre a monarquia que se deu, do ponto de vista do seu apogeu, com três reis: o rei Saul, o rei Davi e agora o rei Salomão. Então, 1 Reis, capítulo 4, vai tratar de Salomão. Nós ainda vamos ver muita coisa sobre o rei Salomão. Por exemplo, em 1 Reis, nós já saímos dizendo: não tenha medo de orientar o seu filho. Mesmo que todo o mundo esteja pressionando para que nós deixemos cada um fazer aquilo que quer, eu disse, a título de exemplo, que até com relação à alimentação e com relação a outras áreas é a mesma coisa. Se você não educa bem o seu filho, se ele não aprende bem a ouvir um não, desde a sua infância, ele vai ter dificuldade, ou ela vai ter dificuldade, de ouvir os nãos da vida. E como a pessoa, quando a pessoa tem dificuldade de ouvir os nãos da vida, ela se torna uma pessoa com sérios problemas. Sérios problemas. Eu não vou entrar nisso agora, senão nós gastaríamos muito tempo. Mas é preciso educar. Parte da educação vai significar dizer não, e esse não ajuda a pessoa a não cair no problema de não ter aprendido a lidar com os nãos da vida. A vida nos apresenta muitos sinais positivos, sims, mas ajuda também a viver apesar dos nãos. Depois falamos da eleição de Saul, da tentativa de Adonias de tomar o trono, da escolha efetiva de Saul como rei, sucessor de Davi. Eu estou falando Saul é Salomão, tá bem? Perdão. Então, Salomão. Me perdoem, quando você ouvir Saul, eu estou falando Salomão, né? Eu falei dos três reis principais, né? Então é Salomão. Salomão foi ungido, foi separado, foi consagrado. Depois nós vimos como ele orou ao Senhor, e o que ele pediu ao Senhor foi sabedoria. Ao invés de pedir outras coisas, ele pediu sabedoria da parte do Senhor. Então é o que nós vimos até agora, tá bom? O ensinamento para que nós eduquemos os nossos filhos, incentivando e dizendo sim aquilo que é correto, e educando e dizendo não aquilo que pode ser nocivo para a sua vida. Depois a escolha de Salomão, depois a consagração de Salomão, a unção de Salomão, e já vimos na última ministração Salomão resolvendo um problema seríssimo. Duas mães que queriam que o seu filho fosse o filho que. Um filho morreu entre duas mulheres. E as duas queriam dizer que o filho era delas. Ele teve a sabedoria de apresentar o discernimento, dizendo: olha, pega uma espada, parta os filhos pela metade. E a mãe verdadeira, então, veio e falou: não, não, é melhor que fique com ele do que fique comigo. E isso fez Salomão perceber quem era verdadeiramente a mãe. Hoje, no capítulo 4, nós vamos ver lideranças de Salomão, lideranças de Salomão. Qualquer pessoa que queira fazer diferença na história precisará aprender a lidar com liderança. Eu vou citar um só, aquele que dividiu a história em antes dele e depois dele, Jesus Cristo. Ele partiu a história em antes dele e depois dele, mas antes disso acontecer, ele investiu tempo formando líderes. E se nós queremos formar líderes, precisamos gastar tempo com as pessoas. Liderança e discipulado não são um programa de 3 meses, de 6 meses ou de 9 meses. Não! Liderança é transmissão, formação de um líder é a transmissão de toda a teoria possível. Jesus é o Logos, é a razão, é a palavra criadora. Então, Jesus é a demonstração da formação teórica. Se eu quero formar um líder, eu preciso formá-lo teoricamente. Ainda que ele seja analfabeto, como os galileus, eu preciso formá-lo teoricamente, adaptar minha linguagem a ele ou a ela, para que ele possa ser, ou ela, ser formado como líder. É preciso muita teoria. E aqui nós temos visto a igreja se perder, porque ela chama de formação de liderança o estudo de um caderninho, desses que a gente estuda na escola bíblica, e não é assim. Discipulado é teoria até a morte. Discipulado é também a prática. Não adianta falar, é preciso demonstrar para o discípulo, para que ele veja e, tendo visto, depois saiba fazer como o discipulador fazia, no caso de Jesus, o mestre fazia. Repito, formação de liderança, teoria, toda teoria até a morte. Segundo, prática, toda prática até a morte. Jesus, com a morte, até na morte, caracteriza a prática de tudo aquilo que ele pregou. E terceiro, relacionamento. Relacionamento gasta tempo. Se você puder discipular alguém por 3 anos, todos os dias, cerca de 1.000 dias, como Jesus, ótimo. Se puder fazê-lo por 2.000 anos, por 2.000 dias ou 3.000 dias, se for um período de 5 anos, 4, 5, 10, quanto mais melhor. Quanto mais o quê, pastor? Repete para mim. Quanto mais teoria, melhor. Quanto mais prática, melhor. E quanto mais relacionamento, melhor. Ótimo! Louvado seja Deus! Então, no capítulo que nós vamos ver hoje, capítulo 4, nós vamos ver alguns assessores de Salomão. São líderes de Salomão, responsáveis por uma determinada área. Nós poderíamos chamá-los hoje de líderes distritais, ou prefeitos, ou governadores. Aí a nomenclatura que a sua igreja vai utilizar não é tão importante quanto a função que essa pessoa vai ter. Depois vamos ver as provisões diárias do reino de Israel. E para encerrar, nós vamos ver o famoso saber de Salomão. Acho que com isso nós, para uma devocional curta, introduzimos o assunto. Eu leio antes para vocês uma mensagem enviada por alguém que gastou muito tempo comigo. Foram várias pessoas, e pastor Demóstenes, pastora Eloá, pastor Marcos, pastor Paulo, um irmão querido, não era exatamente um discipulador, mas um colega de ministério que me ensinou muita coisa, pastor Ellerson, e outras pessoas que depois, mesmo sem esse contato direto do relacionamento, mas formaram minha vida, como pastor Ivênio dos Santos, um homem de Deus. Agora o reverendo Hernandes tem feito isso, então louvado seja o nome do Senhor por essas vidas. Pastor Paulo nos manda um texto hoje que diz assim: uma escolha, olha só, acabei de dizer, uma escolha pede disciplina. Quando olhamos criticamente para muitos pensamentos e sentimentos que enchem os nossos corações e mentes, podemos chegar à descoberta terrível que muitas vezes escolhemos morte em vez da vida, bênção em vez, perdão, maldição em vez da bênção. A inveja, o ciúme, a raiva, o ressentimento, a avareza, a luxúria, a vingança, o ódio, todos eles flutuam no grande reservatório da nossa vida interior. Muitas vezes os tomamos por certos e permitimos-lhes estarem lá e fazerem o seu trabalho destrutivo. Meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo, mas Deus nos pede para escolher a vida e escolher a bênção. Essa escolha requer uma imensa disciplina interior. Ela exige grande atenção para as forças da morte dentro de nós e um grande empenho para que as forças da vida venham dominar os nossos pensamentos. Nem sempre, pensamentos e sentimentos, nem sempre podemos fazer isso sozinhos. Muitas vezes precisamos de um orientador ou uma comunidade amorosa para nos apoiar, mas é importante que nós façamos ambos, o esforço interior e a busca de apoio do que precisamos do que precisamos dos outros para nos ajudar a escolher a vida e a vida em abundância. Autor Henri Nouwen. Aleluia por essa abertura devocional. Sempre a minha gratidão e o crédito a todos aqueles que estão nos ajudando na abertura da devocional. Agora eu vou fazer a leitura de 1 Reis, capítulo 4, um capítulo fácil de entender. Vamos lá na leitura? Salomão foi rei de todo o povo de Israel. Os seus principais assessores foram esses: Azarias, filho de Zadok, o sacerdote, Eliotef e Aías, filhos de Sisa, secretários, Josafá, filho de Ailude, arauto e cronista, Benaia, filho de Joiada, era comandante do exército, Zadok e Abiatar, sacerdotes, Azarias, filhos de Natã, chefe dos governadores distritais, Zabude, filho de Natã, era sacerdote e conselheiro pessoal do rei. Aizar, zelador responsável pelo palácio, Adonirão, filho de Abda, chefe dos servidores e escravos. Veja, ninguém faz nada sozinho. Só Deus pode fazer o que ele quiser sozinho. Ainda assim, ele trabalha coletivamente, Pai, Filho e Espírito Santo, na unicidade e na trindade excelsa, e trabalha com os arcanjos, e trabalha com os anjos, e trabalha com a criação, e trabalha com o ser humano. Louvado seja Deus, nós precisamos uns dos outros. A partir do versículo 7, agora, prefeitos de Salomão, líderes de uma determinada região. Salomão tinha 12 governadores distritais sobre todo Israel, que proviam o rei e sua casa. Cada um cuidava do abastecimento durante um mês do ano. Eis, pois, os seus nomes: Ben-Hur, filho de Ur, na região montanhosa de Efraim; Bendequer, em Macás; Saalbim, Bet-Semes; e Elon, Bet-Haná; Ben-Hesed, em Arabote; Socó, em todas as terras de Éfer. Veja bem, ele contava com líderes distritais, né? Então, isso é um ensinamento muito grande para nós. Agora, também não adianta ter o título de líder distrital e não governar nada, né? Nem a sua própria igreja, nem o seu distrito, e nem ser uma bênção para o todo. Precisamos de líderes mesmo. Dando prosseguimento no versículo 11, bem Abinadab, em Nafote Dor, planalto de Dor. Tafate, filho de Salomão, era sua esposa. Baaná, filho de Ailude, em Taanaque, e Megido, em toda a Bet-Sean. Megido, que vai ser importantíssimo na história de Israel lá na frente, depois da morte de Jesus. Próximo a Zeratã, abaixo de Jezreel, desde Bet-Sean até Abel-Meolá, seguindo para além de Joquemeão; Ben-Gueder, em Ramote-Gileade, e nas aldeias de Jair, filho de Manassés, em Gileade, bem como no distrito de Argobe, em Bazã, em suas 60 grandes cidades fortificadas com muros e trancas de bronze em seus portões; Ainadab, filho de Ido, em Maanaim; Aimaas, em Naftali. Ele se casou com Basemate, filha de Salomão; Baaná, filho de Uzai, em Azer, ou Asher, e em Bealote; Josafá, filho de Peruá, em Issacar; Simei, filho de Elá, em Benjamim; Geber, filho de Uri, na região de Gade, nas terras de Seom, rei dos amorreus, e de Og, rei de Bazã. Ele era governador absoluto dessa direção. Eu quero dar uma paradinha para dizer: veja bem, um líder sábio cerca-se de outros líderes que ele trabalha, com quem ele trabalha, na vida de pessoas que ele investe, e ao mesmo tempo delega poder e autoridade para esses líderes. Porque se você não delegar poder e autoridade a esses líderes, claro, sempre acompanhando, você não vai fazer uma gestão semelhante à de Salomão. Aleluia. Bom, a partir do versículo 20, indo para o penúltimo item, as provisões diárias do reino. O povo de Judá e de Israel era tão numeroso como os grãos de areia da praia do mar. Todas as pessoas tinham fartura em comida e bebida, viviam em paz e eram muito felizes. Salomão estendeu o seu domínio sobre todos os reinos existentes, desde o rio Eufrates. Irmãos, o rio Eufrates fica lá ao norte, lá em cima, tá bem? Lembre do relato do Jardim do Éden. Aí isso vai te ajudar e você vai achar no seu mapa aí na Bíblia. Então, eles, desde o rio Eufrates até a terra que coube aos filisteus e até a fronteira com o Egito. Agora estou falando do sul, até aqui embaixo. O reino de Israel era próximo, ia do rio Eufrates lá ao norte e vinha até a região aqui ao sul, próxima da fronteira com o Egito. Todos esses reinos dominados pagavam-lhe impostos e estiveram sob a majestade de Salomão toda a sua vida. É impossível não fazer mais um parêntese. A terra de Israel, irmãos e irmãs, prometidas por Yahvé a seu servo Abraão, iam desde o Eufrates à terra dos filisteus, chegando à fronteira do Egito. É isso que eu estou dizendo, do norte ao sul, exatamente os limites do Império de Salomão, como diz 2 Samuel 8:3, já vimos. Contudo, rebeliões já estavam sendo tramadas em Edom, por exemplo, os descendentes de Esaú, em Damasco, na região da Síria. Ou seja, as taxações e os tributos impostos pelo rei Salomão lembravam o povo das palavras de advertência do profeta Samuel sobre suas dificuldades em não se submeter ao pleno governo teocrático de Yahvé e preferir um rei, por mais sábio e justo que fosse. Eu vou ser simples e vou ser direto. Samuel alertou: a monarquia pode trazer benefícios, como outros povos tinham, pode trazer benefícios. E trouxe. Trouxe benefícios de uma sede para o governo, trouxe uma expansão territorial, trouxe um crescimento do exército, trouxe uma série de benefícios, mas também trouxe taxas de impostos para outros povos, e essas taxas de impostos incomodavam muito as pessoas. Ficou caro manter o reino de Israel. Embora o texto diga que todos comiam e bebiam, nós sabemos que os mais pobres não desfrutavam dessa fartura toda. Então, irmãos, aqui um alerta: se nós queremos crescer, temos que crescer com equidade, temos que crescer provendo alimento para todos e todas, e temos que crescer sem uma taxa de impostos que devora todo o fruto do trabalho. Um exemplo é o Brasil, né? Pessoa trabalha, trabalha, trabalha, mas tem imposto para pagar sobre tudo, até sobre aquilo que não sabe. Alimentos que estão no supermercado são alimentos altamente tributados. E aí, pouco sobra para o povo, para o trabalhador. Mas fica aí o registro. Versículo 22. Os mantimentos que Salomão e sua corte demandavam todos os dias eram em torno de 6 mil quilos de farinha de trigo e 6 mil quilos de farinha de outros cereais. Olha a abastança. 10 bois gordos, 20 bois de peso e 100 carneiros, bem como servos, gazelas e aves escolhidas. Salomão dominava todos os reinos a oeste do Eufrates, desde Tifsa até Gaza, e as populações viviam em paz, em todas as fronteiras. E se viviam em paz, se não abrir a boca, se não reclamar dos impostos, se não se rebelar, tudo bem. Né, me faz lembrar do Império Romano, né? O Império Romano mais à frente, com muito mais ferocidade, podemos dizer assim, com muito mais força, providenciavam o pão e o circo. Se você quiser ir ao circo, se você quiser se alegrar, desde que você fique quieto com relação à quantidade de pão que vai comer, então vai haver paz. Isso era chamado de Pax Romana. Então, esse é o problema dos governos, né? Esse é um problema dos governos, ter uma máquina governamental que acaba fazendo com que muito daquilo que deveria ser o salário do trabalhador ou do povo fosse remanejado para a manutenção do reino. Muito bem, versículo 25. Durante toda a vida de Salomão, Judá e Israel viveram em plena paz. Glória a Deus. Isso ele conseguiu manter. E segurança em seus territórios, cada cidadão debaixo da sua videira e de sua figueira, desde Dan até Berseba. Salomão possuía 4.000 baias, perdão. Salomão possuía 4.000 baias para os cavalos dos seus carros de guerra. Irmãos, isso tem preço. Eu estou querendo já ir alertando você, falando da virtude de Salomão, das virtudes, mas eu quero que você tenha uma visão correta da Bíblia. Se você tem 4.000 baias para os cavalos dos seus carros de guerra, isso tem custo. E ele tinha 12.000 cavalos de cavalaria. Alguém triunfalista só diria assim: ah, que bom, e reino de Israel estava rico e próspero. Sim, o reino como um todo estava rico e próspero, mas a desigualdade se fez notar e as reclamações surgiram e as rebeliões surgiram, e nós vamos ver adiante. Os seus 12 prefeitos ou administradores distritais, cada um no seu respectivo mês, ficavam responsáveis pelo fornecimento da lista de alimentos que Salomão precisava para si mesmo e para todos que viviam no palácio. Os administradores não deixavam faltar nada para o rei e sua corte. Opa, mais uma palavrinha. Todo um recurso do povo era deslocado para suprir a corte de Salomão. Todo um recurso. E não era um recurso pequeno, não. Porque você viu que havia grande abastança em Israel, e com os impostos dos outros povos, essa abastança era grande. Uma leitura mais apurada, e os livros arqueológicos e os livros de história de Israel, quem pôde ler e quem pode ler ainda, vai perceber que isso tudo tem custo. Manter os cavalos, manter as baias, manter a corte e manter as concubinas, manter as esposas, que chegaram a 1.700 concubinas e 300 esposas. Isso tudo teve custo, e esse custo foi deslocado do povo para a manutenção da corte. Então, não é para desmerecer Salomão. Não, ele é um hábil administrador e foi um hábil estrategista. Todavia, é bom que nós saibamos que ele não entra para a história de Israel como Davi, porque Salomão gastou demais. Porque Salomão cobrou imposto demais. E nenhum de nós gosta disso, quando trabalha, trabalha, trabalha e não sobra nada. Então, ou sobra pouco. Então, é importante fazer esse destaque negativo. E Salomão tinha discernimento disso, pastor? Tinha discernimento. Porque lá na oração, ele pediu a Deus discernimento entre o bem e o mal, e ele sabia que esse custo todo tinha que ser suprido, ou pelos impostos das outras nações, ou pelos impostos de Israel, mas a manutenção da corte tinha que ser mantida. Qualquer semelhança com o presente em vários países do mundo, se não no mundo inteiro, não é mera coincidência. Ok, versículo 27, falamos que não faltava nada na corte. Agora, para encerrar o capítulo, cada um também fornecia e entregava no devido lugar a sua cota de cevada e de palha para alimentar os cavalos que puxavam os carros de guerra e para os animais de trabalho. Deus concedeu a Salomão generosa porção, é verdade. Deus o abençoou com sabedoria e entendimento, uma capacidade de discernimento muito além do normal, e conhecimento tão abrangente e profundo que não podiam ser medidos. Glória a Deus pela porção que Deus derramou na vida de Salomão. Glória a Deus por isso. A sabedoria divina outorgada a Salomão era maior do que todos os homens do Oriente. Veja bem, eu vou repetir: nenhum homem do Oriente na época era tão reconhecido como sábio como o rei Salomão, e com a sua sabedoria ele conseguiu fazer alianças e nessas alianças manter os povos em aliança com Israel e também os tributos desses povos. Dava proteção, mas cobrava o tributo. Maior do que toda a sabedoria do Egito. O Egito tinha sido o maior império da terra durante um período. Salomão era mais sábio do que qualquer ser humano, mais do que o Ezraíta, Etã, mais sábio do que Emã, Calcol e Darda, filhos de Maol. Sua fama espalhou-se por todas as nações ao redor. Louvado seja Deus, porque essa sabedoria veio do alto. Agora preste atenção no versículo 32, faltam só três versículos. Salomão criou 3.000 provérbios e compôs mais de 5.000 cânticos. Ora, se equivoca de modo grotesco, de modo imperdoável, do ponto de vista do estudo da história, quem acha que um homem que compõe 3.000 provérbios que iluminavam todo o povo de Israel e as nações ao redor, e 5.000 cânticos que adoravam o Senhor, não fosse cheio do Espírito do Senhor, não fosse cheio do Espírito de Yahvé. Nós temos que juntos aqui declarar: o Espírito de Yahvé estava sobre ele, porque ele criou 3.000 provérbios e compôs 5.000 cânticos. Aleluia. Palavra hebraica que diz: louvado seja Deus. Dissertou a respeito de plantas, desde o cedro do Líbano até o isopo que desce nos muros. De igual modo, discorreu sobre os quadrúpedes. Olha o conhecimento desse homem. As aves, os animais que se movem rente ao chão e aos peixes. É uma sabedoria que, para aquele período, era muito avançada. Ele tinha um conhecimento de botânica, né, e de outras áreas que ninguém tinha na época. Isso só veio da parte, só pode ter vindo da parte de Deus. Sábios de todos os povos, atenção, último versículo, sábios de todos os povos vinham ouvir a sabedoria de Salomão, eram missionários enviados por todos os reis da terra que haviam sido informados sobre o saber desse rei. Gente vinha de toda parte para aprender com Salomão. Gente vinha de toda parte enviada pelos reis para aprender com Salomão. É um homem que compôs 3.000 provérbios, é um homem que compôs 5.000 cânticos, é um homem que versava no conhecimento geral, na cultura geral. Era um homem que sabia administrar como ninguém. E por isso nós temos que bater palma, nisso nós temos que bater palma e dar glória a Deus, porque só Deus para inspirar uma obra como essa. Que Deus abençoe você e que Deus derrame o espírito de sabedoria que estava sobre Salomão, que a sabedoria do alto venha sobre a sua vida. E você saiba delegar determinadas tarefas ou ministérios para outros líderes com quem você trabalha. Porque se você souber delegar, investir na vida deles e depois delegar poder e autoridade, vai acontecer o que Jesus deseja com o discipulado. Que Deus abençoe a todos com a sabedoria estratégica. Que Deus abençoe a todos com planejamento estratégico. Que Deus abençoe a todos com desenvolvimento missionário. Que Deus abençoe a todos com inspiração para salmodiar diante do Senhor, se não tanto quanto Salomão, mas que Deus abençoe você para salmodiar, para criar provérbios de adoração, para criar salmos de adoração, para administrar, para que as pessoas que você conhece e que não são da fé venham buscar em você informação e conhecimento e sabedoria sobre as mais diversas áreas e depois disso elas possam dizer: o Senhor de Salomão, o Deus de Israel, o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus da igreja, é o Deus do conhecimento. Nós não temos que nos colocar contra o conhecimento. Nós temos que trabalhar a favor do conhecimento e da sabedoria, desde que os mesmos promovam a justiça e a paz. E fica só como alerta. Vamos tomar cuidado para que a manutenção da nossa corte, ou seja, a manutenção da nossa vida pessoal, familiar, a manutenção da nossa vida na igreja local, da nossa denominação, não seja excessivamente provedora só para ela mesma. Que não seja avarenta e que nós possamos ser distribuidores de alimento, como José no Egito. Acumulemos a sabedoria do alto e distribuamos a sabedoria do alto. Acumulemos salmos e provérbios e distribuamos também esses salmos e provérbios. Que nós acumulemos e possamos distribuir a todas as pessoas, para que o nome do Senhor seja glorificado. E todo excesso para a manutenção de nós mesmos seja jogado fora. Jogue fora. Ajude as outras pessoas. Seja solidário com elas. Para que todos prosperem o reino de Israel prospere, a igreja prospere e o nome do Senhor seja glorificado. Que Deus nos abençoe. Que capítulo lindo, não é verdade? Que fala sobre Salomão. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a inspiração, os cânticos, os salmos, os provérbios, a sabedoria, o discipulado, a instrução, a teoria, a prática, o relacionamento, tudo que diz respeito à formação das outras pessoas, se espalhe. Se espalhe. Venha sobre nós e se espalhe por todos os irmãos em toda a face da terra, de tal maneira que muitas vozes se convertam dizendo assim: o Deus que eles adoram não é um Deus igrejeiro, não é um Deus egoísta, mas que a graça do nosso Senhor, o amor de Deus, o nosso Pai, o discernimento que houve em Salomão, a sabedoria, os salmos, os provérbios, superabundem em nós e sobre nós e através de nós e juntamente com todo o povo da terra, e assim permaneça hoje e eternamente. Amém. Amém. Amém.